Realmente é puro caos, atento ao bom normal, diferente do padrão que estipularam no canal. Muitos vêm de fora, já sabe que não gosta. Se não tiver na rede é taxado como bosta. Quebrada ainda luta, nada que repercuta. Cegado pela tela, esqueceu da sua labuta. Pra quem se preocupar com quem morre de fome, mais tarde vai passar o filme do Van Damme. A miséria ainda assola, corrupção tá foda. Mas tem coisa pior do que o Brasil perder a Copa. O clima tá embaçando, a frente fria se aproxima. Daqui a alguns segundos, tudo sobre a chacina. E sobrevive ao dia a dia, na fé muitos se criam em busca de perspectiva. Se alternativa na vida, moleque sente a ferida. Na crise da adrenalina, o peso vira rotina. Entre os barracos, só morte, a violência, o imóvel tentando salvar sua alma, tá cada um nos seus corre. Deus abençoe o meu povo, porque o bagulho tá louco. Do cerrado até o morro, que impera o pipoco. Mó puta cheiro de esgoto, descasa que ainda é pouco. Se é adiantado nem troco, tentando virar o jogo. O que persiste é a vida, jogado no lixo da esquina, sobrevivente do ódio, bem-vindo à periferia. Aqui é um bom lugar, eu vou disseminar a paz no flow. Rap é compromisso, sou o herdeiro que se originou. Levanta a mão, vamos fazer barulho. A nossa arma é o rap, tira o grito. Aqui é um bom lugar, eu vou disseminar a paz no flow. Rap é compromisso, sou o herdeiro que se originou. Levanta a mão, vamos fazer barulho. A nossa arma é o rap, tira o grito. São mal sem piedade, segue em frente. Moradores indefesos tentam ser indiferentes. Botam sua fé no pente e trancam suas casas. A vizinha acorda e fala que arrombaram a sua sala. Mas é foda, não dá nada, desde sempre a coisa embaça. Quem tem mais cabelo voa, quem não tem toma na marra. Abandono não é mito, transformar em pão e circo. Boa noite, vem aí, nos últimos capítulos. Aqui é um bom lugar, eu vou disseminar a paz no flow. Rap é compromisso, sou o herdeiro que se originou. Levanta a mão, vamos fazer barulho. A nossa arma é o rap, tira o grito. Aqui é um bom lugar, eu vou disseminar a paz no flow. Rap é compromisso, sou o herdeiro que se originou. Levanta a mão, vamos fazer barulho. A nossa arma é o rap, tira o grito. Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, lev